Salvador, boas, 4235, final 4.000, comandante. Primeira aproximação, bate pista livre, azul 4235. 4235. 1246, solo aos 39, direita, 1219, solo. 219, é. Autorizado, semi-taxi, semi-303. Passagem, 303. Bom, senhor, boa noite, bom, 1246, né? 1246, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportado da Juliette. 4235, check-in, privado pouso, pista mão zero, vento 130 graus, 8 nós. Checado, livre pouso, pista mão zero, azul 4235. A língua tem se preparando, 385. A língua tem se preparando, 385. Torre Salvador, boa noite, azul 2782. Azul 2782, fechando a aproximação, cheque de linha, aguarde pista livre. Certo, azul 2782. 02. É, aguarde a liberação do Avianca, pois prossegue posição 2, 1241. Paulo Salvador, boa noite, para dentro, direito, livre lá na porta. Azul 4235, boa noite. Alfa Juliette 08 ao portão. Alfa Juliette 08, obrigado, boa noite. Salvador, good evening again, Europa 084, we are ready for push and pass. Push and taxi, Europa 084. Clear for push and start, we call you for taxi, Europa 084. Ler 6313 para o táxi 153 a bordo, 4 horas Galeão. 153, 4 horas Galeão. Afirmo. Ele táxi até o ponto de espera via Índia, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste ao 0, 13, bom voo. Espera torre 118, 95, Xarabia 3 ou 3. contato, controle em 1, o menor de 3, 5, 1, 2. 935, tá 38 no centro, boa. Após o azul, a linha mantém o zero. Após o azul, a linha mantém, a Flanéria 3. Solo ao 46, direita 1219, solo. Direito 1219, ó, azul 2782. Azul 2782, Ivana, na sua escuta. Alfa Kilo Fácil 3, 2782, boa noite. Alfa Kilo Fácil 3, Azul 2782. Decolagem no zero, vento 130 graus, 7 nós. Vive decolagem, vento no zero, Xerelia 3 no 3. Conosco 48, controle 1, 1935, novo. Controle 1, 1935, boa noite, 6333. 0084, radio taxi. Clear, taxi until holding point, by me name, please, the holding point for taxi tower, 118.95, QN8 1013. Clear, taxi, holding point, 110 and 118.95, 0084. A escuta do Rio 9810? Prossiga Rio 9810. Senhorita, só pra gente antecipar aqui, é a saída prevista pra Guarulhos, pro Rio? Pra Guarulhos, eu fiz o 10 Salvaté? Isso! Pra Leda Mótiva. Leda Mótiva, Rio 9810. Radio 4, traffic tight, we are ready for takeoff. Red Fox, after traffic on final has passed, clear line up and maintain, runway 10. After landing traffic, clear to line up and wait, runway 084. No Sol 56, libere, próxima à direita, só lendo 21 decimal 9, agilizando manobras. Direita 219, agilizando, 988. Torre Salvador, boa noite, com a nossa cara, não se lembra como treinar essa lá. Lote pista livre, 970. Zero. Tropa 084, clear de takeoff, runway 10, wind 130 degrees, 07 knots. Clear for takeoff, runway 10, Europa 0. Salvador, boa noite, Azul 5001, frente da Alfa, tripulação Guarulhos, 3600. Azul 5001, Alfa confere, para Guarulhos 3600 autorizado, decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda Motiva, depois 10, Tabaté, 5041 no transponder, controle 119, decimal 35. Autorizado Guarulhos, 3600, decola 10, direita, curva, Andael, Leda Motiva, autorizado 10, Tabaté. Controle 5041, controle 1935 para o Azul 5001 na posição 1. Protejamento aéreo na 01, chame pronto. O Azul 5001. Câmara, o Azul 5001. Fala, gol no 888. Prontinho. 719, estamos no sinalizador, teria alguma. Qual o número da nossa posição? Assistiu o sistema Costa 3 Lima. 3 Lima, abria. Passou pelo 3 Lima, não tinha nenhum sinalizador, ok? Já está no 6 direita. Poderá fazer o 390 aqui com segurança e retornar para ver se já existe sinalizador. Regulado 72, cheque trem, autorizado pouso, pistão no 0, vento 130 graus, 8 nós. Eu posso estar para os dois. Orientação possa observar sinalizador. No entanto, não existia nenhum. E depois que nos foi falado 3 linhas, já tinham passado pelo mesmo, ok? Salvador, boa noite, gol 6, gol 970 de Fron. Boa noite, gol 1970, caminhante São Juliette. Caminhante São Juliette, 970. Com 972 no solo 02, numere próximo à direita, solo em 1219 divisando. 19, 72. Salvador, boa noite, perderam o nome, estabilidade MEDSUE da onda zero. Sua aproximação, aguarde pista livre, craneiro 1. Aguarde pista livre, perdendo. 1170, check 3 autorizado, pulo, pistão no zero, vento 130 graus, 7 nós. A chapa estava livre, pouso no zero, gol 1170. Boa noite, Salvador, Sonar 72. Sonar 72 da Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Juliette, Kilo agora, passo 3 do Rio, 5972. Kilo, passo 3, 5972. Após sua condição de ingressar na Juliette pro 06, observando o tráfego da TAM, cai livre ingresso. Ok, ingressa na Juliette, prossegue pro 06, está ajudando a ocultar o 970. Pouso, banheiro, 3305, 128 a bordo, 340, altera Natal. Liga para estar ponto de espera, via Pátio no Índia, quando lá, torre 118, decimal 95, ajustando a 0 no 3, vão voo. Décima Silvia, a gente chama o ponto de espera, o céu 305. 1170, Juliette, 09 no portão. Juliette no 9, 1170. Eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema. Consegue realizar um backtrack e ingressar no hotel? Acho que vai dar backtrack, beleza. Realiza o backtrack e ingressa no hotel, reporte em João Pista. Pode levar no Pista. Primeiro quente, sequência livre estacionar. Graças a Deus. 305, autorizando decolagem no 0, vento 120 graus, 8 nós. 7, autorizando a decolagem, 3305. Salvador, boa noite, essa é a 6224. Ela é a 6224, continua a aproximação agora de pista livre. 24. Controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, até a próxima. Celebra 224, check 3, autorizado pouso 10, vento 120 graus, 8 nós. Primeiro pouso, Celebra 6224, baixado, checado. 4 no solo 12, direita, 1219 solo. Direita 219, 224. Salvador, boa noite, acionar 6224, Lula. Boa noite, acionar 6224, Alfa Juliette 03 ao portão. Alfa Juliette 03, 6224. Solicita 140 painel. Afirma. Gente, 140 painel está autorizado. Decola da pistão 0, curva direita, saída coral, acione 0260 no transponder, controle 119, decimal 35. Autorizado, salva do painel 140, direita na coral. 0260 no 935, faz 849. para quem quiser comprometer. Autorizado o chame táxi 001. Autorizado o chame táxi 001. Autorizado com zero, vento 1906 nós. Os autores estão no zero, 3178. Decimal 95, ajuste no 013, bom voo. 6 Zero, 7.0, 18, 95, 5 0 0. Alô, Rio 9890, por sua autorização Guarulhos? Rio 9890, boa noite, alfa informação em curso, Guarulhos 340, decola pistola 0, curva direita, saída da Euleda Motiva, Peso 10, Taubaté, 5047 no transponder, controle 119.35. Autorizou 340 para Guarulhos, decola dando 0, primeira curva direita, e posterior Motiva. Eu falo, Gael, Leda, Tabaté, após Motiva, Tabaté. 5047 no transporte, 1935, Rio 59810. Rio 9910, 5047 no transporte, a saída da El, Leda, Motiva, via 310, Tabaté. Eita, El, Leda, Motiva, via 310, até Tabaté, Rio 9810. Você também coleta no passo 3, chame pronto, Rio 9810. Tabaté, pronto, Rio. Alfa Juliette, remota 1 no passo do Pátio 1. Alfa Juliette, remota 1 no passo do Pátio 1. Autorizado decolagem no zero, vento no 30 graus, 069. Gustavo Chame Táxi, 4959. Salvador, boa noite, bom, 723, passado a lado, final da 10. 723, autorizado pouso 10, vento no 30 graus, 79. Autorizado pouso 10, bom, 723. 60, no B, 250 de autonomia, observamos Salvador, está para fechar. Ligue táxi até o ponto de espera, via Passando Índia, quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste a 0, 3, 1, pouso. Alfa India, ponto de espera 985, 0993, Alfa Yankee Tango, prossiga, boa noite. Alfa Yankee Tango, solicita autorização de reporte da aeronave do Finger 8 para o Pátio 3, 5, Lima. Aguarde. E o 9800, Paulo, voltando. Tem estimado para início de puxa? Eu tenho que focar atrás aqui, isso aí, eu acredito que tem mais 10 minutos. Gente, obrigada. Nada. O Alfa Yankee está autorizado início do reboque até o través do 06. Alfa Yankee está copiou o sal. Por favor, repita. Autorizado início do reboque até o través do 06. Reporte com o lá. Gente, obrigado. O Serena 224 chamou para a cota no 90 Aracaju. Direito não, na boa. 134, autorização. O 1134, pela Maceió, a informação em curso Alfa. Autorizado nível 350, decolada 10, curva esquerda, saída Pocajão, Aru, Piotas 197. 5051 no transponder, controle 119, decimal 35. 330, autorizado, roda o bom de voo, da pista 10. automático transponder 50, houve uma transmissão 35, correto nessa correta? Negativo, 360 correto nessa rota, 350 nível autorizado. Cotejado 350, pode o transponder 50, se for? Afirmo. 202 chame pronto, 1134. Camarada, é. Em Circular 72, boa noite, Alfa confere, da linha 1400 autorizado, escola da pistola 0, curva direita, da Eulida Bidev, alpinista 50, Vitória, conforme rota. 5043 o transponder, controle 1119, decimal 35. Tomado da linha 1400, decola pista 1-0 da Eulida Bidev, informe 50, Vitória. Conforme a rota 5043, transponder 1935, controle e o 5972 está pronto para o acionamento e posterior feedback. Chame para início de puxo Rio 5972, acionamento a critério e curva direita no perfil da saída da EL. Primativo, curva à direita da EL, 5973. 1723, Juliette 04, portão. Juliette 04. Salvador, Chané 6224. Chané 6224, boa noite. Alfa, informação em curso, copinha 190 para Aracaju. Sim. Aracaju 190 autorizado, decola da pistola 0, curva esquerda, saída Pucajamo, Aru, e alta do plano de voo. 5044 no transponder, controle 119, decimal 3. Fechado 90 para decola da pistola 0, esquerda, Pucajamo, Aru. 0-4-4-19-3-2-4 controle, chame pronto no 03, acionamento 224. Camarada, 19-3-2-4.